mestre de urbanismo e habitação, doutora Blanca do Espírito Santo. Vamos dar sequência ao nosso leque de palestras, abordando o tema relacionado com a importância do registro imobiliário no contexto económico atual. De resto, sobre esta matéria já foi dada uma pincelada no tema, na intervenção que antecede, quando se fez referência às obrigações acessórias dos contribuintes. Vou passar brevemente a apresentação da doutora Antónia Carvalho Araújo da Silva, que é a preletora do tema. Ela é licenciada em Direito pela Universidade Agostinho Neto, pós-graduada em Registros e Notariado pela Universidade de Coimbra e atualmente exercendo as funções de conservadora do Registro Predial da Comarca de Luanda, na primeira secção. Sem mais delongas, a palavra à doutora Antónia Pereira. Tanto de uma pessoa singular como de uma empresa. e por isso estarão em condições de serem tributados. Quanto ao registro predial, o registro predial só recentemente logrou despertar o interesse da sociedade em geral e mesmo até do ensino universitário em particular. Hoje mesmo, aliás, se nós verificarmos, o registro predial é apenas dedicado na disciplina de direitos reais. A atividade intelectual perante o registro vai se modificar, tem compreendido a importância do registro predial, que surge como condicionado da própria situação jurídica. Quanto aos fins do registro predial, o registro predial tem por finalidade dar publicidade à situação jurídica dos imóveis. Esta publicidade registral constitui mais um meio eficaz de conferir segurança e a segurança jurídica à constituição, modificação ou extinção dos direitos sobre os imóveis. Falar do registro predial importa, antes de mais, falar dos tenham qualquer sistema jurídico. Os princípios constituem, por assim dizer, como uma espinha dorsal do sistema registral, não poderá nunca ser um conjunto desgarrado de normas adjetivas, porque todas elas se articulam com um conjunto de princípios que têm por fim garantir a certeza a segurança de uma mulher. Podemos considerar um dos primeiros princípios aqui no registro predial, o princípio da estância. Esse princípio significa que são os interessados que devem dar o impulso processual. Quer dizer que são as partes que têm que ir à conservatória solicitar o registro do respectivo imóvel. Este princípio sofre algumas exceções, que é no caso do registro oficioso, em que, tratando-se de um registro oficioso, pode o conservador oficiosamente efetuar o registro. Esta iniciativa processual mantém-se até hoje, embora vai sofrendo paulatinamente algumas alterações, porque se nós compararmos a lei 11/11 de 16 de fevereiro, já vem tornar obrigatório alguns atos de registro. Este princípio trata-se de um princípio basilar que se traduz na necessidade do interessado de encadear um impulso processual. O outro princípio que deve nortear também o registro predial, ou que norteia o registro predial, é o princípio da legalidade. Significa, com isso dizer, que o conservador deve verificar a viabilidade do pedido do registro, terá de verificar a regularidade formal dos atos, deve verificar a regularidade formal dos atos pedidos, pois nos termos do artigo 95, poderão ser admitidos em registro documentos que, segundo a lei, constituem prova bastante do fato que pretendem registrar. O conservador aqui também deve verificar a legitimidade dos requerentes, saber se realmente os requerentes têm ou não legitimidade para solicitar o registro, de verificar também a legalidade dos títulos apresentados. Títulos esses podem ser tanto administrativos, judiciais ou mesmo notariais. De verificar a validade dos atos nele contidos, após a verificação do escrito, o conselheiro terá de verificar a legalidade dos próprios atos. Deve verificar a capacidade dos otorgantes, saber se realmente as pessoas que vêm solicitar o registro têm ou não capacidade para fazê-lo e, posteriormente, deve verificar a situação tabular. Ou seja, o conservador deve ainda confrontar os atos requeridos com os elementos de identificação constante, quer da descrição, quer da inscrição. Um outro princípio que norteia o registro predial é o princípio da tipicidade ou do número de cláusulas. Significa dizer que todos os atos que vêm ao registro devem estar tipificados na lei. Ou seja, só são admitidos ao registro os atos que a lei assim o prevê. A seguir, a prioridade. A prioridade do registro afere-se em função da data da apresentação do pedido do registro. Significa dizer que o registro inscrito, em primeiro lugar, prevalece sobre os demais relativamente ao mesmo prédio e, em caso de recusa, o registro que vier a ser feito em virtude da reclamação atendida ou do recurso julgado procedente, conserva a prioridade correspondente ao registro recusado. No concurso entre as diversas inscrições da mesma data, a prioridade dos direitos inscritos é determinada pelo número de ordem das apresentações correspondentes, com exceção das hipotecas registradas que conservam ou concorrendo entre si na mesma proporção dos respectivos créditos. Ou seja, aqui as inscrições, a prioridade é manter a inscrição anteriormente inscrita. No concurso das inscrições, se for um caso de hipoteca, vamos ver qual delas vai permanecer tendo em conta o valor da hipoteca. A seguir temos o princípio do trato sucessivo, que decorre dos artigos 13 do Código do Registro Predial e a Lei 1/97, da modalidade de inscrição prévia, segundo o qual os negócios de transmissão ou oneração de direitos de bens imóveis não podem ser admitidos a registro definitivo sem que os mesmos se encontrem definitivamente registrados a favor do transmitente honorário ou do onerário. Ou seja, sempre que se venha solicitar à conservatória do registro predial uma inscrição, o bem tem que estar obrigatoriamente inscrito definitivamente na esfera jurídica da pessoa do transmitente, sob pena de ser recusado ou ser registrado provisoriamente por dúvidas ou por natureza. Depois temos também a estimação. O registro definitivo constitui presunção de que o direito existe e pertence ao titular nele inscrito. Significa dizer que, se tiver um registro na conservatória, nós vamos aferir que, se realmente o direito existe, e se existir, ela existe tal como ela está tabulada. Esta presunção admite prova em contrário, pelo caso dos negócios simulados, apesar de registrado, pode ser impugnado. E, portanto, quem pretender contestar a verdade dos fatos registrados também tem obrigatoriamente de pedir o cancelamento do registro. Seguidamente, da boa-fé registral, este princípio dirige aos terceiros adquirentes a título oneroso de boa-fé, nos termos indicados do artigo 291 do Código Civil. Significa que aquele que contrata com base no registro publicita é protegido. O terceiro que efetua de boa fé o negócio honoroso com base no que o registro declara e registra a sua aquisição passa a ter uma situação juridicamente inatacável. A ele não podem ser opostos os vícios do ato que legitima o tramitente, se já tiverem decorrido 3 anos sobre a data da conclusão do negócio. Ou seja, se, por hipótese, houver um negócio entre A e B, entre A transmite o imóvel ao B e ao mesmo tempo transmite o imóvel a uma terceira pessoa, aí o C, nesse caso, registrar o imóvel, decorrido 3 anos, o imóvel passará definitivamente na esfera jurídica do adquirente. E falta aqui realçar que está de boa fé o terceiro adquirente que no momento da aquisição desconhecia sem culpa o vício do negócio. Para terminar, gostaria de falar das vantagens do registro imobiliário. O registro imobiliário, como sendo uma atividade que se considera imprescindível para que o esforço de construção e desenvolvimento da propriedade seja efetivada, permite que o desenvolvimento urbano e o ordenamento do território levado a cabo pelo Executivo ao longo dos últimos anos, tendo sempre em consideração a melhoria das condições sociais e humanas, bem como o desenvolvimento sustentável, na qualidade de vida dos cidadãos, investidores nacionais e internacionais. Permite ainda que, pelo caráter permanente dos imóveis, fazer com que o patrimônio de uma pessoa singular ou coletiva seja tributável e, em circunstâncias normais, ser suscetível de garantir o rendimento para o Estado. Proporciona a segurança e a certeza do comércio jurídico imobiliário, que são os grandes sinais para o desenvolvimento nacional e, finalmente, propicia o acesso ao crédito e à habitação para a promoção de produtos financeiros no país. Muito obrigada pela atenção.